controle Salvador, UTAN 3629. TAN 3629, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. 360, saída da EL, livre da restrição, 3629. Restrição. Ok. Autoriza da presente voa direto da EL, 3629. Autorizado. Não desça para dois pés, ajuste, altímetro 1-0 no meio, forma estabilizada. 5491 para 2000 pés, 1-0 no meio, acusaremos estabilizado. Dois, só me chame o centro de SIF na frequência 251, alterna 13325. 251, porteria secundária? 13325. Quatro no avião estabilizado. Trepo 5491 estabilizado. 5491 completo final do procedimento e chame 2 Salvador na frequência 118.95. Gente, 2.95. Salvador, o TRIP 5491, boa noite. Ajustando 0 no meio, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 120 graus, 09 nós. TRIP 5491, ciente, autorizado o pouso. No 567, pushback acionamento 62. No 567, livre acionar, repete para táxi. Repetora táxi, 567. Fala, gol 1601, tá no 4, para o posto de estacionamento. 601, Universal, repete para táxi. Chama táxi do 601. Dan 3629, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. Dan 6259, impressiona, reporta para táxi. Autorizado o acionamento, 305, 6259, reporta para táxi. Quatro, nove, um, livro. Aos 13, 219. Boa noite, 3491. Trips 1491, boa noite, táxi pela Alfa, Kilo. Para o Pátio 3, até a sinalizadora. Alfa, Kilo, Pátio 3, até. No meio 01, no último, agora puxa. Já está entrando. Quem? Táxi, voo no 567, 109, aborto, 6 horas e 54, com 20, com volta. Voo no 567, manter posição, guardando para o táxi, será o número 2, vai seguir o Boeing da companhia para o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, sinal 95, ajuste no 0 no meio. 7, aguarda, manter posição, 567. Para o táxi, o Chanel 6259, acionado, com 4 horas e meia de autonomia, alternando o galhão, 107 a bordo. É 6259, mantendo posição, será o número 3 para o táxi, vai seguir o Boeing da Gol, passar à sua frente, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, sinal 95, ajuste no 0 no meio. Número 3... Ponto de espera 2895 para a torre, obrigado. Para o gol no 601, 125 a bordo, Campinas, 3h25. Gol 1601, autorizado táxi V71, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. 2895 no ponto de espera, agora 601. Para o táxi, 3897, 56, 4 horas, caminhão. 3897, autorizado o táxi, é através da estação 07, aguardando para prosseguir o táxi, será o número 4. Número 167, prosseguindo o táxi, seguindo para o lado da empresa. Cliente Gol no 567, no ponto de espera, estou indo no 93695. Ponto de espera, 295, 567. Salvador, muito boa noite, vou no 601, pode ser. No 601, na linha de decolar, no 50 graus, 79. Gol 1273, Crewe confere, aguarde para cópia. Enter. O Chanel é 6259, táxi seguindo o banho da Gol. Seguindo o Gol, o Chanel é 6259. Então, 3897, prosseguimento ao táxi, seguindo a aeronave da Avianca. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, 7567. Fins, nível 360, via pêndulo 16, decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abrigo, intercepta pêndulo 16, aciona 5005, controle 120, decimal 8. Autorizada, nível 360, via pêndulo 16, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda, via controle 1208, comando 273. 1273, correto, repete para o puxa sonar. Depois do mar. Boa noite, gol no 601. No 601, contato radar, submanter 360. Submanter 360, gol no 601. Decolagem autorizada, 130 graus, 109. Livre decolagem, pista no 0, gol 567. Salvador, Oceaner, B259, boa noite. 6259, boa noite, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6259. 7 aos 22, controle 1, 208, boa viagem. 208, obrigado. Ligou no 567, boa noite. Contato radar, submeteu 360, sai da arma. 7, subindo para 360, já sai da arma, vou no 567. Decolagem autorizada no 50 graus, 12 nós. Nível de decolagem 10, CNR 259. Boa noite. Boa noite, 3897, alinhar e mantém. Alinhar e mantém 10, 3897. Na 6259, decola os 24, controle 1208, boa viagem. Decola os 24, controle 208, boa noite. Salvador, gol 1273, posição 1, puxa e 273, se livre acionar, repete para táxi. Depois do ataque, gol 1273. Na 6259, contato radar na decolagem, sub mantenha 360, sai da EL. Contato radar para o 360, pessoa da EL 1259. Salvador, o Xaner 6259 poderia voar da EL? Ativo, autorizado da EL. Direto da EL, muito obrigado, 6259. Voo 9001, cruzão 140. Ciente, chama o C3, Cifra 251, alterna 133-2325. 1251, alterna 133-25, voo com 9001. Decolagem autorizada, pista no 0, no 30 graus, no 09, o ajuste no 097. 3897, decola os 28, controle 1-20, décima 8, boa viagem. 1208, muito boa noite, ou 3297. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3897, passa 1077. 3897, contato radar na decolagem, sobe nível 340, pega a Dael. Dael 340, 3897. Uno 567 Metro Recife, na frequência do 260, 288. É, não consigo copiar, senhor. Confirme a frequência, Uno 567. Uno 260, 1288. Sente o 260, 288, Uno 567. Auxiliado para Guarulhos, nível 360, via Pedro Zulu 16, decola da 10, com a primeira curva direita, seria da Euleda. Após o abrigo, intercepta Pedro Zulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5013, controle 120, décima 8. Sim, autorizado Guarulhos, 360, Pedro Zulu 16, decola o perfil da Euleda após o abrigo para Pedro Zulu 16. 5013, transponder 08, controle, gol 1940, está no 09, pronto, fica o canal. Quando 940, ele vê sonar, pede para táxi, com o cruzamento correto. Autorizado, reportarei para táxi, quando 940. Táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8.95, ajuste no 0, no 7. Econômico, chama o Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 51-3325-6259. Boa noite, alinhada de colapso no 0, no 5 graus, meia dúzia, um ajuste no 0, no 7. Intensidade muito baixa, confirme para o solo. Tip 5219, XV confere, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da ONU 0, com primeira curva direita, saída Arbor, após voo direto, Vitória da Conquista. Transponder 5561, controle 120, decimal 8. Arbor, primeira curva à direita, 5561, controle 2080, 2080, 2080.